cantor da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Bem cedo há do sol queimar, e tu camarada, põe-te em guarda que te vão matar. Banham lavradeiras, montadeiras deste campo em flor, banham enlaçadas de mãos dadas de miar o amor. Para nos empurrar, só um pensamento num momento para nos despertar. Aí há mais um braço e outro braço nos conduz, irmão. Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão. Festival de Rock, atuou um grupo de rock, Rammstein e Duast. Mich. Du hast Recordou alguns dos seus maiores êxitos, entre os quais o mítico Thriller. Creeping up behind, you're out of time. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb. Como muita vida minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico muito especial hoje. Ao mesmo tempo que celebramos a emissão número 25, também comemoramos meio ano de existência. Para fechar, e como na semana passada tivemos um cenário mais infantil, acredito para muitos ouvintes até foi melancólico, nostálgico, iremos encerrar com uma banda sonora de uma série animada, Navegantes da Lua. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.